fala um pouco, né? Bom dia, né? Arimborã, meu nome é Fabiano, né? Sou da terra indígena Renasceu Iguaçu, da etnia Tupi-Guarani e também tem Guarani-Boá, né? Lá são duas etnias. Do município de Ibaçuba, São Paulo, né? Como o Cacique Daran, né? Coordenador da PIS-10, junto com o coordenador também da PIS, Anildo, né? Conhecido como Baracá, né? Prefeito de Uauá, também Neguá, né? Cacique lá de Capirema, mas muito respeitado na terra de Ataguera, grande liderança. Sou jovem, né? Venho de uma família onde todos conhecem, né? Capixauá, né? Então estou aprendendo. Aprendi muito com meu pai, aprendi muito com a Nilce, que desde pequenininho acompanhando, né? O movimento, a luta, né? A resistência e eu estou presenciando agora esse momento, né? Não de agora, mas de muito tempo. E agradeço a todos eles. Mas o momento que a gente está passando, né, é muito difícil. Eu vou contar um pouco. Tive um mês passado, um mês atrasado, junto com eles aqui também no Brasil. Depois que a gente voltamos, esse governo, né, sobre a questão da grilagem, aconteceu uma invasão no nosso território, onde percorreu o Brasil e o mundo, o Brasil também, divulgando a invasão. Porque, como vocês conhecem, a Mata Atlântica, né? É uma área bem preservada. Como meu pai é o segundo pulmão do mundo, né? Ele pega o litoral, né? Daí até o sul, era muito preservada. Então, a área que a gente vive era muito extraída de minério, né? Terra preta, para condomínios, né? Então, chegamos, atravessamos, hoje temos um agro-floresta muito bacana, né? Referente ao estado de São Paulo. E a gente vimos o desmatamento, acho que só aberto, onde vimos relatos, a própria polícia ambiental fazia denúncia, não vinha. Estavam vendo todos os desmatamentos, não mudava, não fazia nada, mas isso era o quê? Era a ordem do governo, onde todos sabem que tem muita milícia, né, dominando o nosso país, e isso a gente vê muito assim, só aberto, não na questão ambiental, mas na questão também de crimes, né? Pela sociedade, né? Um tráfico de drogas, né? A gente não é muito distante, né? A urbanização. Mas a gente fica muito triste, né? Pela essa situação. E isso até um técnico da FUNAI esteve junto com a gente na invasão, né? No território, denunciando. E nisso rodou, né? No país e alguns países da fora, e muito depois começou a fiscalização. Porque alguns procuradores, juízes, né? Mas aí vem uma retaliação do governo, onde exonerou o Cristino, né? Porque a autorização saiu dele, né? Para esse técnico vir acompanhar a invasão. E nisso a gente fica muito chateado, porque a gente quer preservar, a gente quer que seja, né, que a nova geração, né, desfrute, né, isso, essa beleza que a gente tem. Porque eu acho que o território não é só do indígena. O Ubatuba mesmo é uma cidade turística, onde o turista quer ver cachoeira, quer ver mato. E isso não é da gente. Isso é de todos nós. Eu acho que a gente, ele vai querendo visitar alguém, ele vai querendo uma cachoeira, ele vai querer fazer uma trilha. né? Então eu acho que a pessoa, o pessoal tem que entender isso, né? Então eu não vou entrar no assunto que eles já falaram, né? Mas eu vejo que Mindaru, né, com o nosso grande pai, possa, eu acho que 100% a gente não vai resolver, né? Mas que a gente saia dessa situação. Porque eu jogo e eu estou vendo um governo aí destruindo, não só o povo indígena, mas essa população brasileira, né? A gente quilombola, caiçara, sofrendo do mesmo jeito que a gente está sofrendo. De reparação, sabe? É muito complicado. É triste de ver um governo desse. Então, agradeço aí a participação de vocês relatando com o liderança, com os coordenadores. E isso é muito bom que as pessoas, né, possam compreender, entender por que a gente estamos aqui. Obrigado. A gente está agradando. Obrigado.